Nesse podcast eu vou falar do Charlie Brown Jr. Vou tocar três músicas do sétimo álbum de estúdio da banda Imunidade Musical. Esse disco foi lançado em 23 de agosto de 2005. Tem 23 faixas e inaugura uma nova formação: André Ruas na bateria e beatbox, Heitor Gomes no baixo elétrico, Thiago Castanho, guitarrista da primeira formação, que volta à banda, e o vocalista Chorão. A maioria das letras é de autoria do Chorão. No Brasil vendeu mais de 100 mil cópias, sendo certificado como disco de ouro. Foi o primeiro sem o baixista Champignon, o guitarrista Marcão e o baterista Renato Pelado. Você vai ouvir a faixa 10, para não dizer que não falei de flores. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Música.

Ainda duvidado, estou luta. O bom guerreiro não foge à luta. Síndrome da dúvida absoluta. Mas o bom guerreiro não foge à luta. Valeu, até o próximo podcast.